Mas é verdade, eu sou gordo. E houve amigos meus que me disseram, pá, tu és gordo, podias tentar resolver isso. Porquê é que não vais a um ginásio? E eu fui-me informar. Eu descobri que há amigos meus que vão ao ginásio para ficarem definidos. Eu fui lá uma vez e ficou definido. Não volto. Não volto. Não... Esqueçam essa merda. Ai, está-se bem. Mas é verdade, eu fui ao ginásio uma vez e logo na primeira vez que lá fui, levantei logo 120 quilos. É verdade, custou, mas meti-me de pé. Eu ouvi dizer que sexo é a melhor forma de perder peso. Ok, só há um problema. É que peso é a melhor forma de perder sexo. Isto é contraditório, anula-se uma à outra, não é? Isto é péssimo. Ah, um gajo aqui a dizer que não f***, tudo a bater palmas. Bora, tudo a bater palmas ao gordo que não f***, logo à noite bato eu, não é? Pois é. O humor não se brinca. Pois é. Não se brinca, brinca. Humor. Com humor. Não se brinca. Humor. Humor. Em Portugal. Humor. Humor. Com humor. Com humor. Não se brinca. Humor. Humor. Humor. Humor. Com humor não se brinca. Humor. Humor. Ora viva! Então como é que estão os nossos milhares de ouvintes? Nós gostamos de pensar assim, que estão a ouvir milhares de pessoas. Gostamos de pensar que em todo lado nos estão a ouvir. Como é que é, pessoas do Fundão, do Bom Barral, Condeixa Nova? Como é que é? Entroncamento? Olá, bom dia, Alenquer, Mora, Benavente, Benedita, Aljustrel. Pronto, já chega. Vamos começar a dizer nomes de localidades com nomes sonoros, só para conseguir ter assim mais uns likes, assim de surra. Ora, dizíamos nós, então, está tudo refeito do episódio da passada semana com El Rei Herman? Tivemos muito e bom feedback, sabem? Parece que toda a gente gostou. Nós gostamos imenso, como é óbvio, também se não gostássemos não íamos dizer. E, se quiserem ver as imagens, sim, que nós agora gravamos alguns episódios, poderão ver na página oficial do Facebook, do Com Humor Não Se Brinca, e desde logo perceber que somos bastante bonitos e como eu estou visivelmente mais magro. Ah, e como foi boa a conversa com El Rei. Aqui em Azeitão é um sítio onde eu trabalho, onde eu tenho onde há tudo, profissionalmente. É aqui que escreve? Escrevo aqui, ensaio aqui, as músicas vêm para aqui, é tudo feito aqui. Uhum. Tudo aqui? Tudo aqui. E depois em Lisboa, que é a minha casa, no fundo serve mesmo só para dormir. É nesta mesa que tu crias, muitas vezes? Não, é num escritório que tenho, que é uma espécie de casulo. Tem luz? Tem quatro janelas à frente. Uhum. É muito agradável. É importante, não? É importantíssimo. E é muito, muito importante para mim estar ali fechado, porque eu estou, infelizmente, todas as coisas para correrem bem têm de ser reescritas e refeitas, e tenho de sentir cada palavra. E perco muito tempo às vezes com isso. Como é que cria? Como é que parte do zero para alguma coisa? É, nunca é igual, não é? Às vezes tenho insónias e no meio das insónias lembro-me duas ou três coisas que tu tento apontar, e quando acordo uma delas é patética e a outra pode ser genial. Tenho tido ótimas ideias durante o sono. Mas que maravilha! Hoje vem até nós outro grande comediante, mais novo, é certo, muito mais novo, aliás, mas com um potencial incrível. Ele escreve e interpreta de uma forma, como direi, exemplar. Singular, sim, há quem lhe chame estúpido, mas também responde pelo próprio nome, que é Daniel Carapeto. Ah, já agora, importa recordar que o Carapeto está com um espetáculo em Coimbra e também no Porto, e só carregamos no Play quando vocês forem à Ticketline comprar bilhetes. A sério, vamos ficar aqui à espera, vá. Vá, vão lá comprar bilhetes. Já está? De certeza? Então pronto, vamos a isto. Já agora, deixem-me dizer-vos que vamos oferecer um bilhete duplo para o espetáculo do Carapeto em Coimbra e outro duplo para o Porto a quem nos disser quem é, na verdade, o Carapeto ou o estúpido, como quiserem. Podem mentir à vontade, ganha que inventar mais e melhor. Deixem o vosso comentário na nossa página do Facebook e um dia antes de cada um dos espetáculos nós revelamos quem é o vencedor. Que dia hoje? Hoje é dia 28 de Outubro, é um sábado. Dia 28 de Outubro? Quase meio-dia. Quero-me parecer... Estamos com 30 graus. Por aí. 30 de outubro de 2017. Estamos com 30 graus e em frente a uma piscina. Isto é dramático. Vocês já sabem onde é que nós estamos, não é? Pés. A nossa adorada piscina de Paço de Arcos. Na qual ainda não mergulhámos, mas está para muito breve. Se é bem verdade que há cerca de uma semana entrevistamos aqui Rui Cruz, que de imediato pediu uma cerveja, às 10 da manhã, 11, já não sei. Por aí. A verdade é que nunca tivemos um convidado que tivesse participado no Big Show Sick. Confere. Foi esse pequeno pormenor que nos chamou a atenção e que nos fez convidar Daniel Carapeto. Sim. Ele participou no Big Show Sick. Sim, mas é porque o João Baião vem para o mês que vem só. Ainda não, o mês que vem não, vem para a semana. Ah, pois, exato. E o Adriano... O Adriano ainda está em negociações, é mais difícil, que ele não comunica certo. Bem, mas pois. Estamos a tentar. Diz a lenda que o macaco Adriano mais tarde viria a ser DJ em Barcelona. Okay. A sério? Sim, eu recentemente, ao ouvir um documentário qualquer... O Baião disse o nome do gajo que fazia macaco Adriano. Ah, eu disse? Disse, sim. Eu já não me lembro o que é que foi, mas eu ouvi, claramente. Fui pesquisar e não encontrei o Facebook dele. Ah. Aliás, até acho que a tua lista de amigos foi uma onde eu fui pesquisar por ele. Será que ele está vivo? Ainda? Não sei. Ah. Era uma grande entrevista. Já me esqueci. Entrevista ao macaco Adriano. Mas lembro-te isto. Porque de acho é que não deveria estar vivo. Pá, uhum. Tudo é possível. Também havia o Pantaleão, não sei se lembro. Se não está no Facebook, se calhar pode estar morto. Não é? Olha, olhem só o que é que está a chegar. Ah, pá, espetacular. Nesta altura estão a chegar. Atenção. Nós somos muito bem tratados. Sumo de laranja para o menino. Uma água fresca. Uma água fresca para aquele menino. Com humor não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Estávamos na parte em que estávamos a falar do macaco Adriano e que ele se calhar estava morto. Sim, mas há uma coisa que aqui aconteceu, que é tu não explicaste porque é que foste ao Bico Chocico. Sim, não. Mas quem quiser saber, pode ir dia 15 a Coimbra, no Centro Cultural Dom Dinis, ao dia 17 ao Porto, no Teatro Sá da Bandeira, sala secundária, e ficará a saber. Acho que é uma ótima maneira das pessoas querem saber. Então depois o resto isto das pessoas... não foi combinado, esta promoção. O resto das pessoas, epá, têm de passar a seguir-me e a ir aos meus espetáculos. Claro, não sabem o que estão a perder. Lembras-te do teu primeiro espetáculo? Lembro, perfeitamente, sim. Foi... Sim, lembro. Foi onde? Foi no Vilaré. O teu primeiro espetáculo foi logo no Vilaré? Claro. Sabes quem é que eu sou? Não, é pá... Já não ouvi essas pessoas. Foi... Sabes quem é que eu sou? É muito bom. Eu estou sempre a dizer isso no gozo e às vezes tenho medo que haja pessoas que não percebam o que é no gozo, mas eu estou sempre a dizer essa merda. Não, foi, eu tirei o curso também, né? Como muita gente. E aquilo, o curso no final tem um espetáculo. E sim. O meu foi no Vilaré, na sala principal. Uhum. Como é que correu? Estava cheio. Pá, correu bem, mas aquilo... É feito para correr bem, tipo, as pessoas, quem vai ver são amigos dos comediantes, okay. Os que não são amigos dos comediantes sabem que é a primeira vez, etc. Certo. Portanto, certo. Correu bem. E quando corre mal? Quando corre mal, pá, eu fico sem dormir semanas, eu não consigo deixar de pensar nisso. Fogo, sério? Aliás, a minha segunda atuação foi horrível e eu pensei logo em desistir, logo. O que é que correu mal nessa segunda atuação? Epá, primeiro correu mal o facto que já não era uma sala composta por pessoas que sabem que é a tua primeira vez, amigos, não sei o quê. Pá, a segunda é num bar que já foi, num bar que mesmo para pessoas que já fazem algum tempo é difícil, que é o Rocket Bar. Pá, e é isso, né? E correu super mal. Lembras-te do dia em que decidiste que querias ser comediante? Não me lembro do dia. Eu andei para aí 2 anos a pensar se eu devia fazer ou não. Mas à vontade, 2 anos. Pá, eu sempre adorei stand-up comedy. Desde o Levanta-te Rico foi onde eu soube o que era stand-up comedy. E entretanto, pá, eu aos 16, 17 anos, descobri que havia, pá, que fora os nomes mais conhecidos, havia espetáculos em bares, etc, de vez em quando, e comecei a ir bué de vezes. E entretanto, comecei a achar, pá, que havia malta que estava lá a fazer, pá, que eu também era, tipo, que eu poderia fazer tão bom ou melhor do que aquilo. Mas ainda assim, pensava isso, era, tipo, pá, mas nunca vou fazer. E depois... Andei, pá, soube que a banca tinha os tais cursos de stand-up e andei bué de tempo a pensar se fazia ou não fazia, etc. Cheguei, tipo, mandei um mail só mesmo para... Ah, vou só mandar um mail para ver quanto é que isto quer. Mas eu nem vou fazer, vou só... Pá, eles lá me disseram, é X, já não sei quanto é que era. Entretanto, antes disso, no Famous Fest, na altura Famous Humor Fest, o Aldo Lima dá um workshop que era só 10 euros. Tinha um workshop de... Um workshop de 10 euros. Pá, um workshop, aquilo era uma tarde, sabes? Era tipo... E eu pensei, pá, em vez de ir tirar o curso da banca para aí 200, vou primeiro aqui só ver. Pá, e no workshop, ele depois, no final, disse, agora cada um, pá, escreva duas ou três piadas e depois vem aqui à frente dizer. Uhum. Eu já andava a escrever texto há 2 anos, pá, aí. Porque eu, entre esse tempo de vou fazer, não vou, não sei o quê, já escrevia piadas. Pá, e quando fui dizer as piadas, a malta riu. E eu achei, ok, vou tirar o curso também e vamos ver. Por acaso há uma coisa que me atormenta um bocado, que é, nas artes criativas, aliás, todas as artes são criativas, que disparate, mas nas artes há muito estes workshops e cursos de escrita e não sei o quê. Aprende-se a ser humorista, ou é uma coisa que já nasce contigo? O Ricardo Aruz Pereira tem uma frase que é: eu não tenho a certeza se pode ensinar comédia, mas tenho certeza que se pode aprender. Aprender, certo. Yeah. E eu, até ele dizer essa frase, se calhar não sabia o que responder. Depois de ele dizer isso, pá, o que eu te digo é: concordo com isso. Mas é que eu conheço a frase e penso muitas vezes nisso no que toca a escrever. Porque antes de escrever livros, eu também fui a cursos de escrita criativa e não sei o quê. E eu olho para trás e aquilo que, o que me fez, aquilo não me ensinou a escrever. A única coisa que me fez foi tirar o peso de cima e pensar, escreve e pronto. Eu, pessoalmente, eu também tenho a certeza que não foi aquilo que me ensinou a escrever. Ok. Agora, que aquilo me deu-me umas noções do que é... Dá umas noções básicas do que é estar em palco. E dá alguns erros de... para não cometeres alguns erros. Sabem, há uns anos atrás estive fechado no Teatro Aberto durante 3 dias com aquilo que é considerado... Estive fechado no Teatro Aberto, isso é uma grande frase. É verdade. Estive fechado no Teatro Aberto durante 3 dias com aquilo que é considerado como o guru dos argumentistas a nível mundial, não é? Que agora esqueci-me do nome. Há inclusivamente um filme... em que se fala sobre ele com o Nicolas Cage, do O Inadaptado. Já sei. O filme chama-se Adaptation, é para aí de 2002 ou assim. Eu não me lembro do nome dele, mas sei. Daqui a pouco talvez digamos aqui o nome. Então, essa pessoa, o que ele fez foi, dividiu aquilo em 3 dias. O primeiro era thriller, o segundo era romance. Não, o segundo era a comédia e o terceiro era... romance ou drama, e ele ia explicando várias coisas, porque eu lembro-me no romance que ele disse uma coisa curiosa, que é: vocês já viram que nenhum beijo no cinema acontece sem antes ser precedido de uma série de rituais, normalmente rituais de beleza, e de facto é verdade. Antes de quem é que tem aqui um telemóvel perto, Sr. Nelson? Não, porque eu estou a ouvir o nome do senhor. Está a fazer interferência, peço imensa desculpa. O que ele dizia é que antes de o beijo acontecer na tela, não é? no filme, filma-se o teto da Capela Sistina, como está bonito o dia, como o seu vestido é assintoso, e aí é que há o beijo, não é? Porque se o beijo for assim a cru, não tem... E o que ele impacto. Isto para buscar a conclusão, o que ele dizia depois no final do workshop, que é: ele não nos ia ensinar a escrever, ele não, o que ele nos ensina é uma estrutura, um esqueleto, de como é que a coisa à partida deve ser. Claro. E depois é na diferenciação que tu te distingues de todos os outros. Como é que ele se chama? Charlie Kaufman, é isso? Não. Andy Kaufman. Não, Andy Kaufman é o outro. Não sei quem é, só que lembro desse nome. não sei quem é. Ele é o autor do livro The Story. É o Andy McKee, Robert McKee. Robert McKee, é isso mesmo. Já sei, Robert McKee. Okay, pronto, okay. Foi com o Robert, e foi o Robert McKee que disse isto. Okay. Esqueço-me sempre do nome. Mas eu, nenhum curso assim de que tenha a ver com artes te vai, tipo, tu não entras lá um gajo normal e sais lá um artista. Nenhum, acho eu. Depois, com a prática, é que isso vem, né? Quer dizer, seja... Mas a minha questão é essa: qual é a eficiência desses cursos? Entende? Eu acho que são eficientes. Imagina lá, se calhar, se nunca houvesse esse curso, eu nunca teria tido a oportunidade. Porque, como o curso no final englobava uma atuação, por exemplo, se calhar eu nunca faria stand-up hoje em dia. A quantidade de convidados que já tivemos aqui e que referem o curso das produções fictícias é enorme. É verdade. Eu tentei tirar esse curso na altura e nem me responderam. As produções fictícias nem me responderam. Aliás, é um assunto que por vezes nós falamos. Eu acho que a saída de cena das produções fictícias, não é? Veio deixar uma espécie de estado de orfandade no meio. Isto é, eu acho que esta até era a altura ideal para se fazer outro curso. Uhum. Sabem, com, as televisões regularmente fazem uns castings para apresentadores, regularmente. É de 5 em 5 anos ou de 6 em 6. Uhum. Quais as televisões fazem? De 6 em 6 anos faz assim um casting. Eu acho que é esta a altura ideal para fazer um novo curso com as melhores pessoas do humor à frente dele. E que seja marcante. Para quê? Para descobrir novas pessoas. Claro, claro. Ou para perceber, muitas vezes há pessoas, e são sempre, é nessas que eu penso, que é, há pessoas que nem sequer sabem que têm aquele talento. E que possivelmente num curso, ao perceber que tiveram piada, que o professor as elogiou, dizem, é verdade. Se calhar eu sou bom nisto. Uhum. É verdade, isso é verdade. Até lá não o saberiam. Eu quando fui à cena do Aldo Lima e depois a parte em que fomos dizer as piadas à frente, eu senti isso, que foi tipo, olha, se calhar eu até consigo fazer. Pois. Foi precisamente aí. Tem a ver com isso, claro. Uhum. Então, mas há pouco estavas a falar de uma coisa que é, quando tu dizes uma piada e alguém a reproduz pensando que é sua. Por exemplo, isto quando estávamos aqui a chegar à mesa, estavas a dizer que isso já te aconteceu. Não, te explicaste talvez mal. O que aconteceu foi contarem uma piada que era minha. É isso. Eu não disse. Quando alguém reproduz uma piada que pensa que é sua. Ah, ok. Mas é isso, está a reproduzir uma piada. Ah, e ele não pensava que era dele. Não, era uma anedota. Para ele era uma anedota. Ah, ok. Uhum. Sim, eu estava a dizer que o Ruizinho contou aqui que lhe aconteceu e a mim também aconteceu. Sim. Então, foi como? Eu, quando a final da Liga dos Campeões foi no Estádio da Luz. Agora é estranho, nós estamos a falar há bocado disto, é estranho, não é? Quando a final dos campeões foi no Estádio da Luz, eu fiz uma piada que era, pela primeira vez na nossa história, o Sporting está perto de uma final da Liga dos Campeões, a 3 ou 4 quilómetros. Essa é a piada. Tu disseste a 3 ou 4 quilómetros? 3, eu fui mesmo ver quanto é que era do Google Maps, fui ver a distância e meti lá 3,7 ou 3,8, pronto, qualquer coisa assim. E na altura aquilo foi viral, até porque eu fiz em... meti primeiro a piada e depois meti em meme e depois as páginas do humor partilharam aquele meme à fratazana, etc. E depois, eu nessa semana, eu jogo a bola todas as sextas, apesar de Fernando Alvim não acreditar. És o grande finalizador, não é? Eu tenho que ver com os meus próprios olhos. Juro. Não sei porquê. Ele não acredita, mas nesse dia, um primo meu, que está sempre a contar anedotas, chamou-me, Daniel, ouveste, não sei o quê, e contou-me a minha piada. Tipo, basicamente ele tinha visto aquilo, alguém a contar aquilo na televisão. Porque e depois ficou um silêncio esquisito, não? Não, ele contou-me a piada e eu disse-lhe, ah, essa piada é minha, e ele ficou tipo, a achar que eu era um otário, ficou tipo, mas como assim a piada é tua? Olha para este gajo agora aqui. A piada é tua. A piada não é tua. Já alguma vez leste uma piada que te apeteceu roubar? No sentido... Apetecia-me roubar muitas, né? Mas, de quem? Tipo, quem é que tu gostas? Pá, tanta gente, eu gosto de muita gente, mas... Sim. Pá, uma piada, agora lembra, a piada, eu até tinha essa piada escrita no meu bloco de piadas, tipo, estava escrita na capa, que há uma piada que eu vi na net, que é atribuída... Como é que se chama o gajo, pá? Não me estou agora a lembrar como é que ele se chama. Faz mal. Mas a piada é, se gostas de fazer amor enquanto ouves música... Escolhe sempre um álbum ao vivo, porque dessa forma, de 5 em 5 minutos, tens aplausos. Pá, eu adoro essa piada. Bom, para mim, isso é das melhores. Adoro mesmo essa piada, adoro. É uma boa piada. Adoro mesmo. E eu agora não me estou a lembrar de quem é que é o gajo, mas o gajo não. É de um ator, até. Foi um ator que disse isso, de algum lado. Há uma anedota que eu conto sempre, eu que nunca conto anedotas, mas é a única anedota que eu gosto e que me foi contada há muitos anos atrás pelo Bernardo Sassetti. Bem. Ora, aliás. Esse programa foi incrível. Porque era o Sassetti e o Cais do Carmo. E o Sassetti, louco, chega à prova oral e ele diz: então, estás bom. Olha, já sabes a anedota do livreiro? E eu: qual anedota? Tu não sabes a anedota do livreiro, meu? Mas podes contar? É pá, está bem, eu vou contar. Ele começa assim o programa, assim completamente quase neurótico. Uhum. Então, qual é a anedota? E ele contou: então é assim, pá. Entrou um homem numa livraria, pá, abeirou-se do livreiro, chegou à bancada e disse: queria o livro A Arte de Fazer Amigos, seu livreiro de merda. É fixe. É fixe, não é? É fixe. O livro A Arte de Fazer Amigos, seu livreiro de merda. Eu curto, eu gostei. É, curtinha e é boa. É fixe. Eu gosto muito desta nota. É fixe. Olha, então, mas achas que a tua vida vai ser para o... vai ser dedicada ao humor ou ainda não tens a certeza disso? Eu gostaria que fosse. Agora, se eu vou conseguir viver do humor, é a grande questão, né? Para mim e para muita gente. Né? Espera, o que é que tu fazes no domínio do humor? Não fazes só stand-up? Não. Faço... também já fui guionista de algumas coisas. Quem? Do Big Show? Não, pá, o Big Show, não, aquilo não devia ter guião, de certeza. Aquilo devia, era o João Baião com uma grama de coca lá para dentro. Exato, ligavam não, aquilo. Eu não sei se tu vais ter de cortar isto ou não. Não, não. Mas, espera, vamos ouvir a música, sim, do Big Show Sick, como tudo começava. Cada vez que estou a ouvir os teus podcasts e tu dizes, agora vamos só ouvir isto. E eu pensei, isto agora, lá, eles lá devem ter feito 2, 3 segundos. Claro. Depois alguém disse, vá, bora, não sei o que. Exatamente isso que está a lembrar. Percebo nisso. Ora cá está. Isto, para muitas pessoas que estão a ouvir este podcast, isto não significa nada. Mas para outras, isto deve significar muito. Porquê? Porque mesmo as pessoas que não viam, eu não vi o Big Show Sick, mas a verdade é que aquilo era um marco. E pois era. A toda a hora havia promoções. Era alucinante, eram 3 horas, não é? 4 horas. 4 horas. Começava às 4 da tarde, acabava às 8. Jesus. Tens noção disto. E foi há quantos anos? Foi há quê? 20 anos? Foi em... quando começou, acho que foi para aí em 94 ou 95. Ai. E acabou para aí em 99 ou 2000. Exato, exato. É. Eu fui, durou assim tanto? Eu fui lá durou em 98. Muito tempo, sim. E aquilo tinha começado antes. Aquilo teve uma tal relevância. Vamos cá ver, era um programa brega, claramente. Claro. Mas, a da altura, a relevância daquilo era tão grande que mesmo bandas como, por exemplo, o GNR, uhum, iam ao Big Show Sick. Meu, o quê? O Big Show Sick foi para a música, para a denominada música pimba, foi incrível. Sim, foi um maná. Foi incrível. Foi a melhor coisa. O Big Show Sick é o Levante e da música também. Exatamente. É isso mesmo. Exatamente. É verdade. E o João Baião é o Marco Horácio do. Uma vez que o Levante e aparece depois, eu acho que é mais rigoroso dizer que o Levante e é o Big Show Sick da comédia. Sim. Que ainda sou a pior. Sou, não é? Sou. Mas é incrível, porque esse tipo de programas, de facto, podem fazer explodir movimentos. É. Imagina que agora, de repente, havia um programa muito bem produzido, com um horário bem escolhido, e que promovesse o reggaeton. Eu espero que não haja. Aliás, eu acho que não. Tu vais cortar isto, porque a mim não quer que ninguém tenha essa ideia. Espero que não haja. Imagina que isto acontecia e de repente. Eu emigrava. Tu vias que havia um movimento incrível de reggaeton. Mas sei lá. Se calhar na América Latina até existe. Sim. Na zona onde o reggaeton é oriundo, não é? Pois, assim, vamos ficar bem. Eu acho que há aqui uma coisa que é coisa boa, é que a televisão em si já não tem tanto esta capacidade. Sim, já teve. Mas já há 15 anos atrás, ela tinha, quando haviam só 4 canais, uma televisão tinha este poder, não é? Não, não é à toa. Nem, eu acho que não é tantos 4 canais, é quando não havia internet massificada, não é? Sim, mas quando há o cabo também fragmentas um bocado o público. Sim, mas há 15 anos é? Já havia muito mais do que 4 canais. Vocês lembram-se daquela declaração do Emílio Rangel, que ele dizia que, vendo um presidente como se vendesse um sabonete, mas para um documentário, não era bem assim, mas era qualquer coisa. Porque era possível, tu podias criar um primeiro-ministro na televisão. Vamos cá ver. Marcelo Rebelo de Sousa é um produto televisivo, sendo que, vamos cá ver, Marcelo Rebelo de Sousa antes... Sim, já tinha sido primeiro-ministro. Não, primeiro-ministro não, foi não, líder do PSD. Tinha sido líder do PSD, durante muito tempo teve também uma crónica na TSF, tem livros editados, enfim, há ali muita coisa, mas sim, a TVI deu-lhe o boost que ele... Sim, ele teve na RTP, não foi só na TVI. Sim, exatamente, eu costumo dizer que ele teve uma campanha eleitoral de 17 anos para aí, não foi? É verdade. Na prática é isso. É verdade isso. E o Marcos Mendes está a seguir o mesmo caminho agora, não sei se estão a perceber disso. Para daqui a 10 anos. Então, por essa ordem de ideias, todos os comentadores políticos estão a preparar... Não, mas está. Então, e o Paulo Portas também está? Não. Antes deles, o Pacheco Pereira. Será que o Pacheco Pereira Pacheco Pereira, foda-se. Ninguém gosta de Pacheco, tipo, nem na direita gosta do Pacheco Pereira, tipo, isso é impensável. Mas porque, a verdade acaso, é que... Eu até gosto de Pacheco Pereira. Eu, por acaso, também gosto. Eu que gosto do Pacheco Pereira é o... Pá, vocês, na altura que o Gato Federante era blog, vocês liam o blog? Não. Pronto, eu também não, mas tenho o livro. O Gato Federante tem uma opção com o Pacheco Pereira. Não é o Gato, é o Ricardo. É o Ricardo, o Ricardo estava sempre a gozar com o Pacheco Pereira. Ah, sempre. É? Tipo, no livro do blog dos Gato Federante. Sim. Tipo, pá, há lá cenas geniais dele. Ele e o Zé Diogo também gozavam muito com o Pacheco Pereira. Cenas geniais. Sim. Aliás, eu soube quem era o Pacheco Pereira por eles gozarem com ele. Eles gozavam tanto com ele que eu falei, mas quem é este gajo? Uhum. Bem, uma das coisas que eles gozavam é que o Pacheco Pereira muitas vezes dá erros gramaticais e eles apontavam. E gozavam com aquela cena que é... Também o Marcelo Rebelo de Sousa às vezes é gozado, que é dos livros, e gozavam muito com a frase dele do "mas essa não é questão essencial". Ah, exato. Sim, questão sim. Essencial, sim. Isso é Pacheco Pereira, não é? É, Pacheco Pereira, qualquer coisa, disseram, não, essa não é questão essencial. E só ele é que sabia qual era a questão essencial. Isso é mesmo. O Ricardo, eles gozavam muito com ele, que era... Só o Pacheco Pereira é que sabe qual é a questão essencial. Mas ninguém sabe. Tipo, qualquer coisa que haja, essa não é a questão essencial. Isso é muito bom. Eu nunca tinha reparado nisso, mas tem razão. Pois é. Estão carregados de razão. Por acaso, é curioso. Sim, mas depois também aconteceu muito com ele aquela cena que é, a partir do momento que começou a ser gozado por isso, deixou muito de dizer isso. Pois. Tal como o Paulo Bento com o Tranquilidade. Sim. Vocês sabem uma coisa, lembro-me agora. Vocês sabem que o meu pipi vai voltar? Sim, vai ser reeditado, não é? Vai ser reeditado. Acho que em dezembro. O livro vai ser reeditado. O livro vai, sim. Quem é que tu achas que é o meu pipi? Toda a gente dizia que era o Ricardo. Mas eu não seguia o meu pipi, nem eu também não. Mas na altura sei que muita gente dizia que era ele. Eu não sei se já contei esta história, mas quando o meu pipi saiu... Bem, o livro. Sim, o livro. Aquela era uma coisa muito comentada. Atenção, que o meu pipi vendeu qualquer coisa como 100 mil exemplares. Sim, foi uma loucura. Foi uma loucura. E é um dos grandes enigmas em Portugal, é quem é que escreveu o meu pipi e onde é que está a média, não é? Sim. E o Rui Pedro. E o Rui Pedro já agora. Sim, que ser a mesma pessoa responsável por isso era incrível. Era incrível, era incrível. Mas acredito que não. Acredito que não, por diversos fatores. Imagina que seria, e de repente descobria-se isso tudo. Tipo, descobria-se que era a mesma pessoa e descobria-se ao mesmo tempo. Ia haver mais interesse pela questão do meu pipi do que pela média. Será incrível. Pedro. Ia haver muito mais. Será incrível. Então, mas o que se dizia na altura. É que era o Ricardo Araújo Pereira. Bem, eu não contei o episódio. Então, o que acontece? Eu, na altura, apresentava o Perfeito Normal na SIC Radical com o Markle. É aí que o Ricardo se estreia. Uhum. Eu sou o Júlio Isidro, do Ricardo Araújo Pereira, uhum, e do Zé Diogo Quintela. Uhum. E se estreia na televisão. Sim, se estreia na televisão. Com... Não é. Hã? Eu fui ver o Ricardo Araújo Pereira há 2 dias e não é. Não é? Primeira aparição da televisão, disse ele, foi no Natal dos Hospitais. Mas com uma rúbrica, com uma coisa. Atenção, não estou a tirar-te o crédito, estou só a dizer que a primeira aparição dela. E sim, na reportagem da TV. A primeira aparição dele foi Natal dos Hospitais. A fazer o quê? A fazer. Não. Ele o que contou foi que era uma espécie de Velhos dos Marretas, que era ele e o Zé Diogo Quintela, que estavam lá num sítio e que. De vez em quando comentavam cenas sobre o que estava a decorrer. Mas antes disso ainda há aquela afamada reportagem da TV. Que ele depois meteu num tesourinho deprimente, é isso? Sim, exatamente. Aquilo não é um direto, que ele vai participar num programa de bola, de futebol. Sim. Ok. Ele participa naquele programa apresentado pelo Jorge Gabriel como concorrente. Era o Jorge Gabriel? Era o Jorge Gabriel, era. Era. Sim. Lembro-me bem disso. Bom, mas não contaste o episódio. Então a minha história. Então eu estou a fazer a prova oral em direto. Não, eu estava-vos a contextualizar que é para as pessoas perceberem. E daí a minha desconfiança de que. E eu sou amigo dele, mas ele nunca me disse isso. Uhum. Ele nega, não é? Uhum. O autor vai negar sempre, não é? Claro. E eu estou a falar do meu pipi e estou com o meu mail pessoal aberto. Portanto, só os meus amigos é que têm aquele mail. Uhum. E estou a falar do meu pipi, não sei o quê, mas quem será e tal. E nessa altura recebam um mal. Do meu pipi. Do meu pipi. A dizer assim: o que é que tu queres, ó, o meu roto do caralho? Isto é. O meu pipi é uma pessoa. Sim. É de uma círculo de amigos. Sim. Exato. Não é? Eu tenho a certeza que é o Ricardo. Sim. Agora, a minha dúvida é o Ricardo e mais outra pessoa ou é o Ricardo sozinho? Se for com mais uma pessoa, apostaria que o meu pipi seria o Ricardo, o Zé Diogo Quintela e o. E o góis. Ou não? Estamos a ter algumas interferências governamentais. A censura está a passar por como se brinca. E juntos. Socorro. Não, afinal não era nada. Bom, vamos prosseguir. Bem, já percebi que a tua grande referência é o Ricardo Araújo Pereira. É uma das grandes, sim. Mas, por exemplo, a nível stand-up, não. Não é? Também porque ele pouco sim, ou pouco nada faz, pouco sim. Stand-up. Mas há dias foste de propósito à Figueira da Foz para ouvir Ricardo Araújo Pereira, não sim, foi? Fui também porque era uma de cena propósito. Que não... Pá, naquele novo espetáculo que ele tem? Sim. Fui porque é uma coisa que é uma vez na vida que ele faz, né? Sei lá. E que tal? Não foi muito fixe, pá. Já tinha dito ao Nelson dos Chegares. Imagina, é o quê? Não é stand-up? Não. Não é, sim. Mas há ali cenas que ele poderia fazer em modo stand-up. Só que lá está, como ele já disse várias vezes, e de certeza que apareceu, ele não gosta de fazer stand-up. Mas ele tem um texto decorado ou vai ler uma coisa? Ele tinha umas folhas, ele tinha um púlpito e tinha assim umas folhas. Mas há muita gente que também faz stand-up e tem folhas, não é por aí. Só que os tópicos, percebes? Mas há lá momentos de humor que ele poderia fazer em modo stand-up. Só que ele usa o púlpito, acho eu, para disfarçar essa insegurança que ele tem em fazer stand-up. Pá, e foi, fez para aí 30 minutos, talvez 40, a falar sobre diversas coisas com piada, umas mais sérias, outras não. E depois fez... Tinha uma apresentação PowerPoint, que estava incluída nisso, em que ele falava de umas coisas, e depois fez perguntas e respostas. E foi isso, foi para aí 2 horas e meia. 2 horas e meia? Sim, à vontade. Pá, começou para aí às 9h45, saímos lá às 11h30, 11h45. Fiz perguntas e respostas com o público? O público podia fazer perguntas? Uhum. A parte das perguntas e respostas durou muito tempo mesmo. Bem. É. Incrível isso. Estou a ver se vou ver a peça nova. Pá. Ofereceu um livro a toda a gente, 700 e tal pessoas na sala, todas as pessoas levaram um livro, que é o da Mixtórdia de Temáticas, ele ofereceu a cada pessoa. E foi porreiro. Pá, valeu a pena. Pá, 10 euros... Pá, ver o... E ainda levar um livro? Ainda levar o livro, valeu bem a pena, sim. E ainda por cima contribuir para... Sim, claro, para uma causa, isso é o mais importante até, não é? Uhum. Sim. Gosto. Também gosto muito. O humor pode... Então, então, mas se o Ricardo não é a tua referência não, principal... é a minha referência no humor. Pá, para mim é o melhor humorista português de sempre, uhum. claramente. De sempre? Não. Melhor que o Herman? De sempre português. Ok, ok. Sim, mas melhor que o Herman, então. Eu não sou grande fã do Herman, okay, portanto, okay, logo okay. aí, não, para uhum. mim é indiscutível, porque eu nem... Obviamente dou valor a tudo o que o Herman fez, mas claro. Pessoalmente não, não é das coisas que okay. eu mais gosto. Espero bem que ele não ouça isto, senão estou lixado já. Não? mas mais pronto, não sou... Hã? Que mais vais fazer nada na vida. Estás-me a falar sério. Podcast aqui. Vais cortar, não é? Não. Vais cortar. E assim se arrasa. Assim se arrasa uma carreira. Pois é. Assim também temos de ter atenção que eu não cresci a ver o Herman como se calhar vocês. Pronto. Cá está. Isto é muito importante. Pois sabe? É, claro que é. Não, atenção. Mas o Herman fazia coisas. Pá, eu lembro do Herman Sick. Repara só. Lembro, não me lembro. Quantas anos tens? Tenho 25. Ok. Eu lembro do Herman Sick. Tem todo sentido. Mas eu não era. Outro dia estava a ter esta discussão no Trás para a Frente com o Júlio Isidro, com o Marco e com o Álvaro Costa, que é. Pá, falava-se da Amália e falava-se do Eusébio. Não há dúvidas nenhumas que são dois ícones portugueses que eu estimo e acho importantíssimos. Mas para mim. Eles não significaram o que significou para mim. Eu nunca vi a Amália ao vivo. Claro. Eu nunca vi o Eusébio jogar ao vivo. Para ti pessoalmente. Sim, para mim pessoalmente. Não representam o mesmo para a grande maioria das pessoas que os viram a cantar, que os viram a jogar. É isso que faz. Se calhar daqui a uns tempos, não é? As crianças que estão agora a nascer não vão idolatrar o Cristiano Ronaldo. Claro. Não viram jogar. Exatamente. Vão idolatrar o Cristiano Ronaldo como? Eu vivo a jogar. Tipo, para mim ele vai ter 70 anos, este caso uma joelhar aos pés dele, mas já não, mas sério, vou debater essa coisa. Sim, claro, claro, é natural claro. Que faz sentido. O Herman nem sequer seja uma referência para ti. Tens 25 anos, não o viste? Sim. Eu vi. Não, atenção, não deixa de ser uma referência pelo que sei que ele fez. Sim. Não, tens razão, não é mesmo uma referência no sentido de que não é aquele gajo que eu vejo mesmo, se calhar. Sim, ok. Pá, agora, obviamente, que tem sempre de ser considerado. Um dos maiores, né? Eu estou a dizer que eu pessoalmente não sou aquele fã do Herman José que quase todos são. É tu ir lá fora, quem é que gostas de ver? E pá, lá fora, pá, o meu humorista preferido sempre mesmo é o Jim Jefferies. É a minha maior referência e daí o meu stand-up não tem nada a ver com a maneira dele fazer stand-up, porque ele conta histórias, basicamente, e eu não, eu é o oposto. Tipo, e ele, pá, mas para mim é o maior, sim. Pá, gosto muito do Mitch Hedberg também, que aí já é mais o meu estilo, one-liners, Jimmy Carr, Stephen Wright, pá, gosto muito do Chappelle, do Burr, pá, há muitos gajos mesmo, muitos. Gosto, o Jezelnik, pá, o último special dele. O Jezelnik é inacreditável. É uma violência, não, mas é tão bom. Quando o Jezelnik apareceu com o primeiro special, pá, ele tem, tu conheces? Não. Ah, não, okay. Pá, ele é uma... É o maior a fazer twists, ok? Não há igual a ele. Os twists dele não há igual. E há boa da vez em que tu estás a ouvir isso ter piada e tu estás mesmo a achar. Ainda para mais, se fizesse humor regularmente, ainda ias achar mais isso que é. Eu sei para onde é que ele vai, E do nada, como é que ele fez isto? Tipo, ele dá um twist. Estás a ver? Pá, é incrível. Para mim, o melhor de todas é o Shark Special, Party. A Shark Party é tão boa. Exatamente. Quando ele lança o primeiro special, eu já pensei, este gajo tem os melhores twists sempre. Mas agora o segundo. É inacreditável. Sim, é como ele termina. É uma história, ver se eu a conto bem e depressa. Ele adora tubarões e acha que cada vez que um tubarão come uma pessoa que é justo, porque o ser humano está sempre a matar tubarões. Mata tipo 100 milhões ele por ano. E ele chega a apresentar uma ele diz mesmo: por ano, não sei quantos tubarões são mortos. São 100 milhões. Humana. 100 milhões. É um grande ridículo. Agora, e depois compara isso com a quantidade de pessoas que são mortos por tubarões. E é infinitamente menor. Já, são tipo 3. E eu pensei, os números nem têm comparação. E eu gosto muito de tubarões. Pá, já há pessoas. Exato. E portanto, quando algum tubarão come uma pessoa, é justo. E então, ele teve um programa no Comedy Central. Ele tinha um programa que era o Jezelnik Offensive. Exatamente. E há um australiano que é morto por um tubarão. E ele, no programa, conta isso. Que adora tubarões, não sei o quê, apresentar estatística, etc. E depois faz lá uma cena que é a Shark Party, que é festejar aquele tubarão que matou a pessoa. Com uma lap dance. Pá, entra não sei quantas tripas. Dançarino vestido de tubarão a fazer uma coreografia, ele também faz parte da coreografia. Depois ele senta-se numa cadeira, entram strippers, pá, uma salganhada, estás a ver? E aquilo na Austrália deu uma grande polémica. Tipo, o sal passou-se, a 8 mail e não sei o que, essas merdas. Ameaças de morte e não sei o que. E entretanto descobrem a morada dos pais da casa dos pais dele. Não, não, mas antes ainda há. Ele, os advogados dizem-lhe que os gajos do 8 mail e não sei o que dizem que sabem onde é que ele mora e que o vão matar. Yeah. E os advogados falam com ele e dizem: pá, tens de proteger e não sei o que. E ele diz assim: pá, imaginem que eu, sendo humorista, vou ser morto por causa de uma piada. Eu vou ser Deus. Yeah. Portanto, maravilha eles que me matem. Yeah. E então, ele diz isto em público. Sim. E os gajos do 8 Mail mudam de ideias e começam a ameaçar a família dele. Descobrem a morada de casa dele e o telefone, o número de telefone da família dele. Mas a melhor parte é o final, pá. O final é incrível, que é o gajo, a produtora do programa, pede-lhe para ele pedir desculpas. E o gajo disse, fuck off. Tipo, é a mesma questão que ele, pá, não vou pedir desculpas, fora de questão. Mas entretanto, a produtora começa tipo, a chantageá-lo, que é tipo, pá, mas nós vamos acabar com o teu programa. E ele, você não quer saber. E ele, mas a tua equipa vai toda para a rua. Estás a ver? E ele vacila com isso, que é tipo, ok, ele está-se a cagar se ele ficasse em programa, mas na verdade a equipa dele ser toda despedida, pois, começa agora. Exato. E ele faz um tweet a pedir desculpa, mas tipo arrepende-se logo, faz o tweet e arrepende-se, estás a ver? Então ele no espetáculo conta que conta isso tudo, que fez o tweet, arrependeu-se, blá blá blá, não sei o quê. E depois diz, pá, porque vocês tenham, tipo, tenham consciência que eu vou sempre defender o meu direito, poder dizer o que eu quero, blá blá blá, vou estar cá sempre para isso, não sei o quê. Pá, as pessoas podem me ameaçar de morte, não sei o quê, vou atacar sempre a isso. Agora, uma coisa seria matarem-me a mim por causa disso, mas matarem a minha família seria ainda melhor. E acaba. Ou seja, ele não morria por aquilo, era a família. Estás a ver o twist, é incrível. Porque ele estava a dizer aquilo de uma maneira tão triste, tão deep, não sei. Tu estás mesmo a ser levado, sim, comigo sim, mas não se meteu com a minha família. E depois quando ele diz, pá, mas for a minha família, ainda melhor. E está a boeda bem feito. Isso é ótimo. Olha, agora fiquei com curiosidade de ver alguma coisa. De tal modo, vamos ouvir. Vamos. Jason Lee. America, where I'm famous for those types of shenanigans, everybody was like, Anthony, that was fucked up. It was fucked up to see you dance. End of controversy. However, in New Zealand, where they don't get my show, they've never seen me, and frankly, they don't get out much. The New Zealand media takes the video and they show it to the guy's family. And they say, what do you guys think about this? And they say, crikey, or whatever the fuck they say over there. The point is all of New Zealand rises up against me. All 45 of those cunts rise up and start threatening my life. Now, I don't read the things that people write about me on the internet, but I pay people who do. And they come to me, and they're like, Anthony, we've got some terrible news, please sit down. They say, you were getting a lot of death threats online from New Zealand because of Shark Party. And I was like, really? New Zealand wants to kill me? That's weird because they didn't even kill the shark. I said, how many death threats am I getting? And they were like, oh, all of them. You were getting all of the death threats. What do you want us to do about it? We can send someone there to talk to them, extra security here. What do you want? I said, no, no, no, forget about it. Leave it alone. Don't worry. This might be hard for some of you to understand. I've said it several times tonight. Everyone is going to die. I know full well I am going to die. And most of us don't get to choose how we check out. But if I die because someone murders me over one of my jokes, best case scenario. If somebody murders me over one of my jokes, I immediately become a legend. I'm a comedy god. The Mount Rushmore of comedy is me. Four times. I say, come on then. My security guys are like, okay, Anthony, well, just so you know, that is the dumbest thing we've ever heard. But you're the boss, okay. and they leave. And then the next day they come back and they say, Anthony, sorry to bother you again. I know you didn't care yesterday, but it's gotten much, much worse. You're gonna wanna hear this. Say, Anthony, someone from New Zealand has tracked down your mom and dad's phone number and address in Pittsburgh, posted that online, and now your entire family is getting death threats from New Zealand. And I have to admit, that had never occurred to me before. It never crossed my mind that my family or my loved ones would ever pay the price, be caught in harm's way by something I've done or something I've joked about. And I would, honestly, I would cut my throat for my jokes. I would give my life for what I do. But if anyone, and I mean this for a fact, if anyone ever hurt my family or killed someone I cared about because of a joke I've made, even better. Pá, mas stand-up, pá, também gosto bem do Gervais, se bem que do Gervais gosto mais das séries que ele faz do que do stand-up, mas eu também gosto bem do stand-up dele. Pá, e CK também, não? O CK, adoro o Louis. Desculpem lá estar a me sentar mal, mas é que eu fiz uma lista. Epa! Fizeste uma lista? Fiz, fiz. Primeiro convidado. Eu vou explicar. Eu estava na dúvida se eu dizia isto aqui ou não. É, eu cada vez que vou dar assim uma entrevista, não que já o tenha feito 50 vezes, mas tipo, as poucas vezes que aconteceram, depois às vezes fico a pensar, epá, curti, perguntaram-me isto e eu não soube responder, não sei o quê. Então eu desta vez preparei a entrevista também. Epa! Já viram? Ah, tenho aqui um... Isso é mau sinal, é sinal que nós fazemos sempre as mesmas perguntas. Não, não é nada. Tu já podes vir preparado. É óbvio que iam se calhar perguntar sobre o Mundial de Admiro. Yeah. Sabes que eu muitas vezes... O Dimitri Martin também é muito, muito, eu gosto sim, muito. Sim, pai, sim, sim. Yeah, disse todos os que queria. Depois também gosto de alguns brasileiros. Qual é? Yeah. Quem? O Rafinha Bastos, o Danilo Gentili e o Daniel Duncan são os que eu mais gosto. O Léo Lins também é muito fixe. E o... Pá, aquele que faz Murilo Couto, também gosto muito. Yeah. Gosto muito desses brasileiros também. Só conheço os três primeiros que disseste. Sim. Uhum. Pá, o Rafinha, o Danilo e o Duncan. Sim. Okay. Já dei boleia. Oh, Rafinha Bastos, já dei boleia. Não sei como, mas porque são pessoas que passavam pela prova oral e depois, pá, porque estavam sem carro. Claro, e, claro. E das poucas vezes quando de carro, calhou. Uhum. Dei boleia àquele ao Adnet, sabes? Uhum. Sim. Já ouvi ao vivo. Ele veio cá há uns tempos. Ah, e ao Gregório, claro. Sim. Do Vivier. Já agora, a porta dos fundos passa-te ao lado? Quando apareceu, até via muito, mas depois aconteceu aquele fenómeno também que é tipo, pá, depois deixei de ver e já há algum tempo não vejo sketches deles. Mas sim, pá, eles são muito bons, são muito bons. E eles criaram ali uma cena brutal, né? Criaram ali uma cena brutal. Vês uma coisa daquelas a acontecer cá? Pá, com a mesma dimensão nunca acontece. Foi? Sim, sim, houve uma tentativa. Isso pode ser também um dos grandes enigmas, que era, houve uma tentativa de fazer uma porta dos fundos para Portugal, com uma série de humoristas respeitados, mas depois houve qualquer chatearam-se coisa... Chatearam-se todos. É possível. Era isso que eu ia dizer. Obviamente. É possível. Portanto, deve ter havido uma guerra de egos e a coisa foi para ali abaixo. Claro. Uhum. Mas atenção, uma porta dos fundos em Portugal, há poucas pessoas que... Quando vocês dizem uma porta dos fundos, querem dizer com a dimensão que aquilo tomou, não é? Não é? Sim, é nesse sentido. E um conteúdo de sketches no YouTube. Mas isso existe, não é? Sim, mas com vários tipos que são todos muito bons. Mas achas que isso era possível com humoristas já estabelecidos ou tinha de ser uma coisa do zero, em que todos partem do mesmo sítio? Mas coisas do zero isso existe. Tipo, sei lá, há malta a fazer sketches, né? Tipo, sim, os bumerangue, que estão parados há algum tempo, mas professores de bumerangue, tipo, há várias malta a fazer sketches. Agora, a dimensão que aquilo tomou a nível de negócio. Pois. Em Portugal nunca aconteceria, porque, claro que não, porque o Brasil claro tem claro 180 milhões de habitantes, claro. Nós temos 10 e 5 milhões sabem o que é comédia e 2 gostam de humor e 1 milhão está disposto a ver, pronto, talvez menos. Agora, seria possível, por exemplo, os Gato Federino podiam perfeitamente fazer aquilo. Pois podiam. Agora, estavam em boa altura para o fazer. Sim, não, mas há uma coisa bastante, eu acho que eles nunca vão fazer. Estão todos milionários. Exato, exato. Mas precisamente por estarem milionários, é que eles podiam claro, fazer agora. Não, claro, mas podem não ter não, o drive para sim, isso. Sim, mas tipo, há aqui uma cena. Podem não ter tempo, não. Se calhar. Não sei. Ou tempo? Não, ou não... sim, tempo tem. Como assim? Tempo é o que eles têm. Não sei se têm tempo. Bom, acho que o Tiago Torres e o Miguel Gosta têm muito tempo, não é? Pá, o Zé Diogo Quintela escreve para um jornal uma vez por semana e o Ricardo Araújo Pereira faz o Governo de Sombra e de vez em quando vem com uma temporada da Michórdia. E escreve os livros, escreve, enfim. Pronto. Escreve okay, os livros, também, escreve sim. para a Visão. O Ricardo Araújo Pereira não para, não é? Embora ele vive, para. Ele, a ideia que eu tenho... A ideia que eu tenho... Oh, Vince, se fosses milionário, continuavas a fazer prova oral? Continuava. Eu sou um workaholic, não é? Já percebeste? Eu adoro... Sim, faço, mas tu adoras fazer coisas. Sim, eu adoro fazer coisas. É verdade. Sabes que há uma cena, pá, eu já disse isso num podcast em que fui uma vez de humor, há uma ideia tua. Pá, eu quero... O jogo tem nessas escuras. Não. Eu quero... Não sei se vai acontecer, mas adorava que um dia poder ir a isso. Ok? Estou a meter aquela pressão de um convidado. De convidados. Que é o jogo de golfe para nabos. Isso é a melhor ideia de sempre. Eu até disse isso nesse podcast. Isso já vai na quarta edição. Eu adoro isso. Eu convido-te na próxima. Eu adoro. A próxima vai ser nos Açores. Vai ser bom. Uau. Ui, então é que quero mesmo ir. É verdade. Pá, sério, eu acho que é uma ideia brutal. É tipo, tem gajos que nunca jogaram golfe a jogar golfe. É incrível. Pá, lembro-me de ver. Lembro-me de quem ver... é que era o pior? Tu já viste? Lembro-me de ver o melhor, que foi a Catarina Wallenstein. Bem. A assumir-se como... Ela vibrava. Mas nunca tinha mesmo jogado? Nunca tinha jogado, não. A cena toda é... Já agora, tu nunca jogaste também. Também és um nabo. Sou um completo nabo. Okay. E tento sempre jogar um bocadinho, mas aquele torneio não é para mim. É criado para mim. E eu lembro de ver a Catarina Wallenstein a vibrar assim de uma forma. E assim, ela descobriu aqui uma paixão. Eu não sei se ela depois... Não sabes se ela ainda pratica. Não sei. Mas ela... E ela ganhou o torneio. Ganhou. Quantas pessoas é que participam por ano? São 20, só que aquilo, a regra número 1 é tu não podes nunca ter jogado golfe e percebes logo pela tacada, não é? Sim, se jogaste ou não jogaste, não é? É impossível disfarçar. E depois, a grande vantagem é que não pagas rigorosamente nada, não só pelo workshop, não só pelo hotel, pela alimentação, por tudo que tens durante esse fim de semana. Bem, incrível. Sendo que os hotéis têm no mínimo 5 estrelas, portanto, estás a ver, não é? Portanto, é assim um fim de semana que te é dado. Ah, tens sempre o apoio de um gin, portanto, bebes uns copos valentes. Muito e passas bom, assim pá. Um fim de semana. Ótimo a jogar golfe pela primeira vez. Pronto, é basicamente isso. É o conceito da ideia. Bom, mas adiante nesta entrevista, já falamos das tuas referências, ainda não falamos do teu espetáculo. O que é que vais falar no teu... Eu no meu espetáculo eu abro a falar sobre, faço para aí 15 ou 20 minutos sobre viver com a minha avó. Depois tenho... Tu vives com a tua avó? Sim, mas também não é o que vocês querem estão a pensar. Vocês estão a pensar como os meus pais morreram num desastre de carro. Não é isso. Eu às vezes quando digo vivo com a minha avó, eu vivo com a minha avó porque quando entrei para a faculdade a casa dela era mais perto da faculdade. Ah, eu andei certo. Para lá. E tipo, desde puto sempre andei nas escolas perto da casa dela. Uh-huh. E tipo, sempre dormi lá quando queria, não sei o quê. E, pá, aí desde há uns 5, 6 anos que vivo lá. Pronto. Mas não vais levar uma miúda para lá. Epá, tu tens a noção de quanto tempo é que demora a minha avó a levantar-se sequer? E ouve bem? Atenção. Ou não? Hã? Ainda ouve bem? Claro que não. Ah, então pronto. Então. É como se estivesse sozinho, quase. É, mais ou menos, sim. Mas pá, eu até tenho uma piada sobre isso, que é a minha avó. A minha avó de vez em quando diz provérbios, diz coisas tipo, pá, o tempo cura tudo. E a piada que eu tenho é, o tempo não cura tudo, porque senão tu, só desde o quarto para a cozinha, ficavas sem osteoporose. Tipo, o tempo não cura tudo. O tempo não cura tudo. Ela demora muito tempo. A tua avó tem piada? A minha avó não tem piada. Então onde é que vais buscar isso? Tem aquelas, pá, por exemplo, os meus avós, vá, tinham muito mais piada. Um deles já morreu, tinha muita piada, mesmo. Era daquele tipo de pessoas que estava sempre a mandar piada, tinha muita piada. O outro é engraçado, não pelas piadas que manda, mas pelas histórias que teve incríveis. Okay. Tipo, o meu, o que ainda está vivo, pá, tem histórias muito boas, que têm muita piada. Nesse sentido, sim. Quem é a pessoa com mais piada na tua família, Nelson? Na minha família, o meu avô. Mas o meu avô tem um sentido de humor involuntário, porque ele fala com os trajetos daquela aldeia e diz as coisas mais estapafúrdias sem dar conta. Atenção, com os avós acontece muito isso. Por exemplo, eu disse que a minha avó não tinha piada, mas na verdade a minha avó de vez em quando também diz coisas que tem imensa piada, mas não é porque ela queria. Mas já vários humoristas aqui referiram o papel dos avós. Sim. Era José referiu a sua avó espanhola. E Ricardo Araújo Pereira deve o seu humor à avó. Que não, é? Que não tinha sentido humor nenhum, não é? Exato. Circunspecta. Mas eu acho que isso tem um bocado a ver. Os velhos têm aquela coisa engraçada que é, chegam a um ponto da vida deles estão-se a cagar. Dizem pois tudo. É. Pois a cagar. Tipo, eu tenho 60 ou 70, tenho 70 anos, pá, eu não tenho filtro. Uma cagar, tipo, o que é que dizem tudo o que lhes vem à cabeça e estão-se a borrifar. E depois também há outra coisa que é, alguns já não começam a ter as faculdades mentais que tinham aos 40 anos, né, como é óbvio. Depois dá cenas engraçadas. A pessoa com mais piada da tua família, sim. a pessoa que tinha mais piada na minha família era o meu avô, que já morreu. Sim. Piada no sentido de ele dizer mesmo piadas, coisas. Ah, ok, ok. E depois, o meu outro avô... lembrar é o meu tio. O teu tio? O meu tio ainda diz, por exemplo, ele diz uma coisa, diz uma palavra que já ninguém usa, que é ele, se quer sair à rua, e aquele cavalheiro? Ele usa o termo cavalheiro. Cavalheiro. Entra aquele cavalheiro. Mas ele faz-me lembrar o António Silva, sabes, o ator. Sim, sim, sim. É assim, tem sempre aquele ar mais ou menos sério, não é? E depois está sempre a mandar piada, uma coisa incrível. O meu avô tem. Ele cria teorias enquanto está a pastar as cabras. Sim. E pá, a grande teoria dele é: não comas banana sem pão porque faz mal ao fígado. Pá, tipo, uma coisa, por exemplo, que tu falaste, coisas que falo no meu espetáculo. Quando eu falo dessa cena da minha avó, uma cena que eu lá falo é aquela cena que os velhos têm de que a laranja à noite mata. Uhum. Exato, exato. Essa, pá, fala sobre essas teorias de merda. Dizem isso. Já viste? Durante muito tempo. O que acontecia é que, como não havia net, esse tipo de mitos rapidamente chegavam a todos e aumentavam e ficavam. Hoje em dia, um mito destes, vem logo um médico e diz assim, isso não é verdade, já está. Claro. É anulado. Uhum. Uma das coisas que aconteceu com a entrada em cena, eu adoro, porque de facto aconteceu, que é, vocês já repararam que OVNIs e milagres que acabaram desde que há a internet e desde que há telemóvel com uma câmara. Como é óbvio. Milagres sim, mas OVNIs há muita imagem meio esquisita sim. de... Sim, atenção. Mas atenção. Avistamentos e cenas. Sério? Sim, mas atenção. É só pôs no YouTube. No sentido, é já vi algumas. Atenção, no sentido literal, muitas dessas coisas são mesmo OVNIs. Porque um OVNI... É um objeto não identificado. Exato. Se passar ali um helicóptero, nós não conseguimos identificar com um helicóptero. É um OVNI. Claro. Portanto, isso na verdade... Exato, o que tu disseste é exatamente isso. Os pilotos têm essa normativa, que é quando veem algo que não identificam, dizem, isso aqui é avistamento de um OVNI. Exatamente. Objeto não identificado. E na Segunda Guerra Mundial, só que há muitas pessoas que em vez de irem para exemplo, o que normalmente é verdade, que é irem para o mais simples, não, é um OVNI, era um ET, e é isso. Exato. Muitas pessoas... Por acaso agora está a acontecer uma coisa muito estranha, estão a falar de um objeto, ainda há bocadinho estava a ver. Há uma coisa esquisita, que ninguém percebeu o que é que está a passar, que aparentemente veio um objeto estranho do espaço profundo, que não tem uma trajetória linear, e que entrou no sistema solar, e que está tudo parvo a pensar, que raiva ia ser isto, ainda há bocadinho vi na CNN. O que é que será? Pois, não sei. Um teorito ou qualquer coisa assim? Não, mas os gajos descrevem a linha, aquilo é muito estranho, porque vem, é como se viesse de cima, e para em frente, acho que é Júpiter ou o que é, e encaminha-se para o Sol. E agora as pessoas iam ver mais de perto e era um tweet do Pacheco Pereira. Sim. Não era, okay. Um tweet. Ele não tem Twitter. Não tem. Mas... não tem Twitter. Mas essa não é questão essencial. Claro, essa não é questão essencial, precisamente. Atenção. Lindo. Agora um pedacinho de trivia inútil, que é os OVNIs só começaram a ser chamados dessa maneira depois da Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial eram chamados de Foo Fighters. Verdade, isso. Então a banda Foo Fighters em inglês é UFO. UFO, sim, sim. Que é o nome de uma banda também. Também. Que é os UFO. O Dave Roll é maluco por OVNIs e extraterrestres e tem uma produtora chamada Roswell. O guitarrista dos Metallica, o... Kirk Hammett. O dos caracóis. Kirk Hammett. Yeah. Essa banda UFO é a principal referência dele. Sim, só disse isso várias vezes. Pois é verdade. Tu ouves música? Ouço música, sim. Tu és mais alguém que não ouça música? Acho que não há ninguém. Há pessoas que não ouvem música. Não ouvem música? Sim, sim. Eu não sou grande melómano. Mas sou um bocado trabalho. Mas ouves música? Oh, claro que ouço música, mas não ouço música todos os dias. Há pessoas que... Ah, não? Eu ouço. Não, mas tu às vezes, mesmo sem saberes, ouves música. Claro, não, mas... há pessoas... Apreciar música, mais não, isso. Não. Há pessoas que têm isto que é uma coisa incrível. Olha, o Joaquim Paulo, por exemplo. O Joaquim Paulo tem O Joaquim Paulo é uma pessoa, para as pessoas não conhecem o Joaquim Paulo, é uma pessoa incrível, que é um melómano, é um estudioso da música, que trabalha na Antena 3, tem um programa incrível, que podem ouvir às 7 da tarde, ao sábado. E o que ele faz é, todos os dias ele vai ouvir música, tem uma sala onde ouve música, fecha-se, e fica lá a ouvir música. Bem, não, eu não vou tanto. Ouvir música, não vou tanto. Ele fica lá a ouvir música, sentado a ouvir a música. Mas eu tenho de ouvir música todos os dias e toco guitarra há 20 anos quase. Mas nunca tiveste já uma banda? Epá, tive uma espécie, uma brincadeirazita, não, nada de muito... Eu prefiro tocar em casa sozinho. É? É. Mas cantas também? Também. Também cantas? E agora vamos ouvir o Nelson. Não vamos ouvir. Vai ser incrível. Não, já sei. Vamos mesmo ouvir. It's something about the girl that just makes my head. Bom, vamos vamos continuar com o programa, né? Vamos continuar com o programa, não achas? Daniel Carapeto, convidado de hoje, estamos quase a acabar. Daniel, vais ter um espetáculo, já o disseste, recorda as datas? Dia 15 de novembro em Coimbra, dia 17 de novembro no Porto. Os bilhetes podem ser comprados na Ticketland, Fnac, etc. Vai ser em que sítios? Em Coimbra, no Centro Cultural Dom Dinis, e no Porto, no Teatro Sá da Bandeira, na sala secundária. Ok. E é isso. Um dia vai estar na grande. Sim, não sei. A ver espetáculos? Sim, também nunca fui. Olha, tu sabes que o Teatro Sá da Bandeira foi. Cinema. No seu passado, já, um cinema para cada vez que entrevistas um humorista, diz isso. Digo, é verdade. E hoje, eu sabia por ti. Sabes que uma das cenas mais incríveis que eu recordo foi uma vez eu fiz lá a final do Termómetro, que é um festival de música, justamente, exatamente, que organiza há 23 anos. E nessa final, os apresentadores eram o Rui Unas e a Sónia Tavares, dos Gift. E o que aconteceu foi, como estávamos no Teatro da Bandeira, tivemos acesso a cartazes de filmes porno. Wow. Mas eram cartazes, não eram cartazes em papel, eram aquelas tipo quadros, sabes? Já sei o que é que eu estou a dizer. Sim. Tipo quadros? Sim, eram tipo quadros com cartazes de filme. É quase um póster emoldurado, não é? Exato, um póster emoldurado. Exatamente, é isso mesmo. Portanto, facilmente transportável. Então andávamos todos com cartazes de filmes porno no Teatro da Madeira e eles entraram no palco com cartazes de filme porno. Foi incrível, foi um grande momento. Teatro da Madeira. Aliás, o Teatro da Madeira tem uma coisa. Eu nunca lá fui. Há muitos anos que não entro no Teatro da Bandeira. O Teatro da Bandeira tem uma acústica incrível. É mesmo. Eu digo, se tivesse dinheiro, lá está. Olha, se tivesse dinheiro, se fosse assim milionário, comprava o Teatro da Bandeira. Bem. Adorava. Eu abri um Comedy Club, não sei se era o melhor. Também já pensei. Eu ando a pensar muito seriamente em abrir um Comedy Club. Não faças isso. Não vai resultar. Espero que o abras. Mas não vai resultar. Tens de saber já que vais perder dinheiro. Mas abre. Porque não temos público para, não é? Eu acho que não. Sabes, todos os humoristas dizem que sim. Eu acho que sou o único comediante em Portugal que acha que um Comedy Club não resulta aqui em Portugal. Bem, há aqui uma coisa que é, o Comedy Club não pode depender dos humoristas. Sim. Isto é, vai viver deles, das suas atuações, mas tem que viver é do público. Tem que haver uma estratégia para isso, do público que quer se rir, tem que haver um programa... A questão é, um Comedy Club, pronto, já houve um, como nós sabemos, em Lisboa. E um com os resultados que se conhecem. Sim. Exato. E um que vai reabrir, não é? No Caixa de Sereia. Isso é treta. Aí é treta? Estás a falar porque o Pedro Leite se meteu isso no Facebook? Sim, é? Sim. Estava bêbado, como costume, e publicou aquela merda. Ok. Não vai acontecer. Mas um Comedy Club tem. E assim acaba o sonho. Alvin, mas tu vais abrir, tens de abrir. Agora já disseste aqui, não é? Mas se tu ofereces um serviço paralelo, tu não achas que a coisa resulta? Tipo, restauração? Sim, mas isso. Aquele também oferecia. Os comedy clubs lá fora são sítios onde o pessoal às vezes vai ver stand-up e nem sabe quem são os comediantes que lá estão a atuar. Vai ver stand-up porque vai. O comedy club aqui, o que houve em Lisboa, não funcionava como um comedy club. Funcionava como uma sala de espetáculos. Um bar. Percebes? Era isto. Ok. Percebes? Portanto, na realidade, aquilo não funcionava como um comedy club. Percebes? Funcionava como mais uma sala para fazer espetáculos. E por isso é que os grandes nomes... Tirando, acho que só o Franco Bastos a nível de primeira linha é que lá foi. Porque a maior parte dos grandes nomes, imagina, pá, o Salvador quer fazer um espetáculo solo. Pá, ele não vai fazer o Comedy Club. Não, mas pode estar a ensaiar. Pode estar material, por exemplo. Poderia ir testar texto sem ser anunciado. E acho que até se chegou a fazer isso uma vez ou duas. Há uns meses eu fui virar a barraca. Mas isso não faz com que atraia público para ali. É pá, mas olha que eu fui virar a barraca há uns meses, Valentes, o Coutinho Vilhena, o Teixeira da Mota e o Salvador. E eles metem lá sem muita gente. Sim, epá, e aquilo tinha sim, lá mas isso são eles. Eles os dois metem sem muita gente. São eles. Mas tinha o Salvador também. O Salvador não foi anunciado sequer. Olha, que eu acho que foi. Não. Salvador, quando vem à barraca, não é anunciado. Okay. Vai testar texto. O Vilhena e o Mota, ou quando é o Girinhas, fazem sempre. Eles e convidados. Não dizem quem. Okay. Não dizem quem. E o Salvador. Eu dei o exemplo de Salvador, mas tipo, qualquer nome desses de primeira linha que já fazem um espetáculo só, vão em turnê pelo país, ok. Eles não vão ao Comedy Club. Ah, não, claro, isso, claro. Eles vão às salas grandes, percebes? E depois os outros nomes da segunda linha não foram suficientes para atrair gente para o Comedy Club. Depois, obviamente, que o Pedro Leite ser um vigarista também não ajuda, como é óbvio. São factos. Sim. Quando é facto, eu não estou a ofendê-lo, é um facto. Há histórias dele incríveis, não sei se vocês sabem. Então. Conta-me uma história dele, ok. Pá, o Rui, ele, por exemplo, vocês estiveram com o Rui Cruz semana passada. Ele vinha dinheiro ao Rui Cruz, a muita gente também dizia, mas devia ao Rui Cruz. Ele conhece perfeitamente o Rui Cruz, ele fez um monte de espetáculos do Rui Cruz. E ao Rui, ele também trabalhava no teatro Dona Maria II, o Leite. Sim. Então o Rui Cruz, há um dia que vai passar pelo Recio ali, o que é, passa ali ao pé do teatro. Deixa que a ver se o Pedro Leite está aqui para ir chatear outra vez para me pagar o que me deve. Então o Rui Cruz vai lá, fala com uma senhora que lá está na recepção. Ah, o Pedro Leite está cá, sim, eu disse que é. Olha, eu sou o Rui Cruz, eu queria falar com ele. A senhora vai lá assim falar com o Pedro Leite, quando volta para baixo diz: olha, o senhor Pedro Leite, isto não conhece nenhum Rui Cruz. Oh, uau! Eu conheço-o perfeitamente. Isso é incrível. Pá, pois claro que é. Tipo. Pá, e há histórias. Houve humoristas que lhes bateram já lhe bateram por causa do evento. Sim. Bem, não vos digo quem, mas depois ainda não posso dizer. Mas já lhe bateram. Há outros que o ameaçaram. Pá, porque não estou aqui para estar a arranjar problemas. Já passou essa fase em que eu era estúpido. Olha, eu nesse posto eu gostei muito. Auto-intitulas como um estúpido. Sim. Autotitulo, sendo que a médio prazo talvez esteja a pensar mudar o nome da página só para o meu nome. Isto agora é uma revelação aqui. Ok, isto é uma grande revelação. Sim. Mas deixa de ser um estúpido. Epá, estou a pensar mudar aquilo para o meu nome. É tanto uma questão de ego como. Deixaste de ser estúpido? Não, imagina. Eu quando criei a página com o nome do estúpido, foi porquê? Porque eu via cada vez que um humorista criava uma página de humorista com o seu nome, aquilo nunca tinha sucesso, tipo, nunca cresciam. Raras exceções. E depois havia o caso do Sensivelmente Idiota, por falar noutra coisa ainda não, mas de outros, a Lady Mustache, que criavam e aquilo com outro nome e aquilo crescia. E a minha cena foi sempre, vou criar com outro nome para crescer, para depois trazer público para os espetáculos ao vivo. Ok? Pá, mas depois nessa altura não pensava em mudar, mas hoje em dia se calhar equaciono fazer uma fase de transição em que mudo o nome para o estúpido traço Daniel Carapeto, andar um ano e tal com o nome assim e depois finalmente mudar para o meu nome. Equaciono isso. Ok. Se bem que posso vir a arrepender-me mais tarde, não sei, porque há muita gente que só me conhece como estúpido. Então, mudanças de nome. Pois. Olha o Prince. Exato. A carreira do Prince que levou um aval quando eu começou. Até porque aquilo era indizível, não é? Não era possível dizer aquele símbolo. Eu nem sei o que é que era. Passou a ser um símbolo. Yeah, mas por isso é que eu, se fizer. Atenção, eu não tenho já certeza se vou fazer, mas se o fizer, vou andar para aí um ano e tal, dois, a ter o estúpido, entre parênteses, Daniel Carpete, só para ir habituando as pessoas. Ok. E depois, coisa. Ou até peço nunca mudar. Pronto, também é isso. Já foste a outro país ver um humorista, por exemplo? De propósito, não. Já quis, mas depois acabei por não. Pá, quando por exemplo, quando o Louis C.K. veio fazer turnê na Europa, pensei em ir vê-lo. O Gervais agora também teve respeito, andei em turnê, também pensei, não deu. Pá, o Jeffries, acho que se o Jeffries vier aí e eu souber, acho que tenho mesmo de ir. Nem que tenha pedido dinheiro na Cofidis, acho que tenho. Exato, eu tenho isso com o Carr, com o Jimmy Carr. Pois, pá. O Jimmy Carr é mais fácil. Ele pois é, em inglês, então, sim, é verdade. O Mesquita viu num Comedy Club. Falou com ele, tem fotos com ele. Porra. O Mesquita teve agora com o Norm Macdonald. Teve fumaganzas com ele. Norm Macdonald. Que é o Mesquita? Sabes que é o Mesquita? Sabes que é o Mesquita? Estás sempre a falar dele, dizes que é dos teus favoritos. E o meu também. Nuno Mesquita, claro, há bocado contámos a falar de referências. Pá. Eu já te disse como é que eu conhecia, não? Sei, eu estava lá nessa noite. Estavas lá? Estava. Então tu viste? Vi, sim. Ele mas tu já o viste sem ser nessa noite? Atuar? Já. Ele é incrível. É incrível, para mim, há dois nomes em Portugal, pá, que eu tenho tanta pena deles não serem mais conhecidos, que é o Nuno Mesquita e o João Pinto. O João Pinto. São, a fazer stand-up em Portugal, não há melhor do que eles, não há melhor. Eu outro dia falei com o João Pinto no Facebook e disse que nós teríamos. Eu também já falei com ele. Sim, também já falei com ele. Já lhe disse, pá, ele é muitas vezes referido, não é? É muito bom. Muito bom mesmo. O Mesquita está nos Estados Unidos, não é? Mesquita está. Não, o João Pinto é de Lisboa. É? Que engraçado. É da margem sul até, acho. O Mesquita, o que é que ele faz? É biólogo? Não, é biólogo. O Mesquita tirou engenharia biomédica, mas está a trabalhar como programador ou na área de informática, acho eu. Mas será que deixou o stand-up? Não, imagina, ele, por exemplo, agora vem cá passar uns dias, perguntou-me se eu sabia de algum sítio para ir fazer 5 minutos ou 10. Ok. Por exemplo, quando é que ele vem cá? Assim apanhamos-lo. Olha, vem agora. Até te digo. Depois já te digo, tenho aqui na conversa com ele, mas vem agora. Então, portanto, ele vem, se não estou em erro, 30 de outubro chega e está cá há 4 ou 5 dias. Ok. Bem, isto para as pessoas que. Tá, e para as quais o é Mesquita incrível. Pode ver dinheiro ou não sei o que, fica aqui esta informação útil, destacado, de 30 de outubro. Pá, Mesquita, pá, o tipo de comédia do Mesquita. Completamente surreal. É fácil, pá, é ótimo, para mim é um Mitch Hedberg português, pá, é incrível, ele é incrível mesmo. Gosto muito. E o João Pinto tem aquele ar de labrego, em palco ele é um labrego, tipo, a falar, pá, e o texto dele é muito bom. Pois é. Ora, estamos a acabar este programa. Daniel Carapeto, convidado a... O nome do meu espetáculo é O Estúpido ao Vivo. Okay? É O Estúpido ao Vivo. Portanto, se forem pesquisar a Ticketline, pesquisem, está lá. Pá, comprem bilhetes, que eu preciso de dinheiro. Ah, okay. E quero mesmo, pá, cheiro aquela merda. Pronto. Coimbra e Porto. Já sabem. Datas? 15 de novembro, 17 de novembro. Sabes que vais ter que contar uma história para o final, não é? Pois é. Ok. Querem qual? Não sei. É agora. O primeiro convidado nos diz isto. Posso contar uma história do meu avô? Ok. Bora, vamos Não sei isso. se é boa o suficiente para o final. Tu é que sabes. Olha, a vossa reação vai definir se é boa ou não. O meu avô vivia há muitos anos numa barraca, tipo, à volta de Lisboa havia alguns bairros de barracas, o meu avô e o meu pai também, né? Na altura era miúdo, viviam numa barraca, e eles muitas vezes, tal como muitas das pessoas moravam lá nessas barracas, tinham de ir às obras roubar coisas para a barraca, ferro, não sei o quê, etc. E as barracas eram ali nos Olivais, e ao lado estava a ser construído o bairro da Portela. E há uma vez à noite que o meu avô e o meu pai vão roubar ferro ou umas chapas de zinco qualquer para o telhado, uma cena assim. Então saltam lá aquilo e quando entram dentro da obra estão lá uns gajos a roubar. Já. E o meu avô finge que é o dono da obra, ai, começa a gritar para eles fogem e o meu avô pega-me as coisas de trás. Portanto, ele fingiu que era o dono da obra, os gatunos fogem, então o meu avô traz as coisas com o meu pai. Trouxe o ferro e o coisa. E pronto, já sabem, Daniel Carapeto em Coimbra e também no Porto daqui a poucos dias. Aproveitem nós para a semana. Cá estaremos com um senhor brasileiro que faz lembrar portas. O que tem de ser, teve muita força. Ah, mas não são essas. E escreve sonetos. Vocês têm um flerte, pelo menos, com humor, com muita ironia. Seu humor vocês acham mais irônico. Isso se vê, por exemplo, até nos cafés. Sabe? Você vê o garçom, chega, eles fazem piada sério. E o brasileiro burro, muitas vezes, acha que o garçom é burro. Acha que o português... Por que o brasileiro tem a fama do português burro? Eu acho que é por causa do humor. Porque a gente pergunta, por exemplo, sabe? Eu queria... aquela velha piadinha de café. Eu queria uma água. Eu queria por quê? Não quer mais? Aí o brasileiro fala, pô, o cara não entende. Achou que eu não queria mais. Não, ele tá fazendo uma piadoca. Aqui mesmo, já perguntei uma vez, como é que vem esse bacalhau? Aí o cara falou, não vem, sou eu que o trago. Ficou quieto, me olhando assim. Vocês não riem, entendeu? Quando fazem uma piada. No Brasil, poderia fazer essa piada, até a maestria, tipo, ele não vem, sou eu mesmo que o trago. Sabe, tem um... É isso. E o Brasil tem uma tradição maior de sublinhar o humor, eu acho. Isso mesmo. Gregório Duvivier, no Com Humor Não Se Brinca. Estamos quase a fechar, mas antes temos um desafio para vocês. Venham à nossa página do Facebook. Muito falamos nós na página do Facebook nesta edição. Identifica no post mais recente todos os vossos amigos que adoram a Porta dos Fundos e o Gregório Duvivier. Passem a palavra e tornem este próximo episódio ainda mais épico. O Com Humor Não Se Brinca é uma ideia original de Fernando Alvim e Nelson Nunes, com sonoplastia de Paulo Castanheiro e música de Bandex. Com humor não se brinca. Com humor não se brinca. Humor, humor, humor em Portugal. Humor, humor, humor não se brinca. Com humor. Com humor não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Não se brinca.